Senhor Deus. É maravilhoso estar pertinho de Ti, Senhor. Como faz bem para a nossa vida estar unido a Ti, Senhor. Te agradeço porque um dia o Senhor nos chamou para ser do Teu rebanho, dos Teus filhos. Te agradeço porque podemos continuar permanecendo contigo, Senhor. E nesta manhã, nós queremos firmar mais nossa vida ao Teu lado. Nossas decisões, algumas delas já antigas de Te pertencer. Queremos nesta manhã reafirmá-las. E se porventura alguém não tem esta decisão, hoje a assuma diante de Ti, de pertencer ao Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco. E nós pedimos da Tua parte direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Você sabe que Jesus disse, Ele mesmo disse, que nesta vida dá para viver com Ele e sem Ele. Aonde Ele disse isso, pastor? Você vai ver que naquilo que eu vou ler da Bíblia para vocês, Jesus disse isso. Quantos caminhos existem, segundo Jesus, na vida? Que dá para seguir? Quantos caminhos? Somente dois exatos. Um é com Ele e o outro é sem Ele. Então Ele próprio disse que existe a possibilidade de viver sem Ele. Mas os resultados também são resultados sem Ele. A colheita é colheita sem Ele. Vamos ouvir e ler essa palavra aqui em Mateus capítulo 7, onde Jesus nos mostra isso. Mateus 7, 13. Abra sua Bíblia comigo. A palavra do Senhor, hoje é o culto que nós temos a ceia do Senhor. Por isso também escolhi essa palavra para nós recebermos da parte de Deus. Diz ali, 7,13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam. Quer ver como isso é verdade? Pensa um pouquinho agora nos seus familiares. Pai, mãe, filhos, filhas, sobrinhos, tios, primos. A grande família, pensa um pouquinho. A maioria está em que caminho? Um caminho largo, então, sem Ele. É ou não é? A maioria, pensa um pouquinho na sua grande família. É verdade isso? Eu acho que é verdade para todas as nossas famílias. É, né? A maioria dos nossos familiares, vamos dizer assim, sangue do nosso sangue, no caminho largo. Jesus disse isso, nesse mundo, numa cidade, a maioria no caminho largo. Se você vai, digamos, e faz uma amostra de 200 residências aqui na volta desse prédio, com certeza nós vamos ver que a maioria está vivendo sem Deus. E aí vão vivendo aos trancos e barrancos. Eles vão se machucando e machucando outros, e sofrendo injustiças e fazendo injustiças, porque essa é a vida do caminho largo. O Senhor Jesus, Ele disse uma coisa, a primeira palavra, que é do versículo 3, é uma ordem que Ele deu aos discípulos. Entrai por esse caminho aqui que eu estou mostrando. entender por que Jesus disse que é estreita a porta. Porque numa porta estreita, nós temos que entrar nos diminuindo. É, não é? Você já passou num lugar bem apertadinho que teve que se encolher todo? Já? Não. Talvez já. Eu lembro quando a gente era criança. Vou contar uma das minhas, tá? De criança, que de vez em quando eu lembro. Quando eu era adolescente, criança. É, ela, minha esposa diz que faz tempo. Hein? Mas não tanto tempo assim. Nós subimos no forro da casa. Eu e meus irmãos. Só por Deus a gente não morria. Nós morávamos em uma casa alugada, eram diversas famílias, bem separadas, diversas, um grande casarão. E em cima daquele forro, tudo forro de tapa dessa largura ainda, os mais velhos lembram aqueles tapa, largona, né? Tinha fio desencapado, fio da grossura de um dedo. Lembra aqueles fiozão antigo aí? Acho que faz uns 300 anos isso. Aqueles fios da grossura de um dedo. Mas quando Deus governa mesmo, né? Deus queria que eu fosse pregador. Eu tenho que salvar esse menino. Ele vai levar um choque. Eu não posso que ele deixar ele levar um choque. Bom, lá em cima desse forro, tinha uma parte assim, acho que era uma cunheira, tipo aquela ponta ali, e tinha uma passagem pequenininha que dava acesso para outra parte do forro. Tudo lá em cima, mas tinha uma parede interna dentro do forro. Nós passávamos apertado, criança passando apertado, imagina o tamanho da passagem. Nós passávamos e se encolhia todo, se diminuía todo e passava do fogo do lado de lá. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando tu vai passar num lugar muito apertado, tu precisa te encolher. Eu estou dizendo te diminuir. O que significa isso do ponto de vista de Deus? Que tu precisa te humilhar. É isso. Vamos dizer, é o encolhimento de qualquer soberbo. Te diminui. Ah, eu posso, eu faço. Te diminui. Ontem ainda conversava com a minha esposa. Eu conheço, assim, colegas meus que foram de escola. Conheço pessoas na sociedade altamente intelectuais, uma inteligência para aprender uma coisa que é rápido, disse uma vez já sabe fazer. Pessoas de uma capacidade mental muito boa. Sabe o que eu, conversando com ela, estava analisando? Muitas dessas pessoas, mas muitas mesmas, estão quebradas. Uns estão quebrados financeiramente, outros estão quebrados na família, tudo destruído. Outros estão quebrados na opinião pública, vamos dizer assim, porque eram pessoas que confiavam no seu saber. Confiavam, eu sei fazer, eu me viro, eu dou um jeito. Estão quebrados. Eu lembro um colega meu, pastor, com a tristeza eu conto isso aqui. Rapaz intelectual, o professor ensinava uma coisa, uma vez ele sabia já de cara. Tipo assim, só 10 nas provas, 10, 10, 10. Falávamos em quantos idiomas? Mas aquilo levantou uma soberba no coração dele. Era uma pessoa de relacionamento humano péssimo. Mas ele era inteligente e ele se virava sozinho. Resumindo a história, depois separou da esposa, abandonou o ministério. Claro, uma coisa vai fazendo perder a outra, né? Está totalmente falido na vida, como ser humano falido. A inteligência dele, que Deus deu, vamos dizer, essa inteligência usada mal, porque ele transformou a inteligência soberba em orgulho. Isso levou ele para baixo. Quando Deus deu uma inteligência para algumas pessoas acima da média, para essas pessoas serem humildes, ajudar. cuidado, quero falar nesse bom sentido. Não no sentido de angústia, mas no sentido de humildade. Deixa o teu coração humilde. Pode ser que você é uma pessoa também de alta capacitação mental. Seja humilde. E pode ser que você seja uma pessoa bem simples. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Eu tenho que estudar 10 vezes a mesma coisa e não entro. E aí você começa, Jesus, me ajuda, Jesus. E o Senhor vai te dando, e o Senhor vai te capacitando a fazer as coisas. A porta é estreita, se entra apertadinho. A Bíblia diz que a porta é estreita. Será que a porta não é baixinha também? Não diz na Bíblia, mas eu pergunto. Se você na porta estreita tem que entrar apertadinho, se ela é baixinha, tem que entrar também de joelho. A Bíblia diz assim, que a soberba precede a queda. A pessoa que é soberba, ela cai. Pode ser quem for nesse mundo, vai cair. Esses dias nós recebemos a visita daquele pastor americano, e ele deu uma palavra particular para alguns irmãos nossos, e eu achei uma coisa muito interessante que ele falou. Onde estava Satanás antes de ser Satanás? O nome dele era Lúcifer. Ele estava no céu. Era um dos maiores anjos, quem sabe, o maior, que havia entre as criaturas. E o que Lúcifer quis fazer? Qual foi o coração do Lúcifer? Eu vou subir um pouco mais, eu não estou satisfeito aqui. Eu vou tomar o lugar de Deus. Está na Bíblia isso tudo. Eu vou tomar o lugar de Deus. Eu vou subir. O que Deus fez com ele? Deus atirou ele para baixo. E se tornou um anjo de trevas. Agora veja o caminho que Deus faz para salvar a humanidade. O que Deus fez? Deus disse, eu vou descer. Jesus não deixou a glória. Se tornou como nós, humilde. O caminho para a vitória, entendo bem, é o caminho para baixo. É a porta estreita. É essa portinha que tu entra sem encher o peito. Se tu encher o peito, meu irmão, minha irmã, tu fica muito largo. Tu fica muito grande. Não dá para entrar no reino de Deus assim. Não dá. O Senhor Jesus vai nos mostrando. Até nós vimos no Antigo Testamento que uma vez o Josué disse, escolhei hoje entre dois caminhos. Escolham. Lá no final do livro de Josué. E o Josué disse, porque eu e a minha casa, o que nós vamos fazer? Serviremos ao Senhor. Escolham hoje, porque eles estavam ali, irmãos, começando uma nova vida. E o Josué disse, escolha, para o povo todo, faça uma escolha. O Moisés fez a mesma coisa. O Moisés disse assim, vê que proponho hoje o bem e o mal, a bênção e a maldição. Se tu guardares as minhas palavras, viverás. E aí tem mais uma coisa, nós lemos antes, e te multiplicarás. Guardares as minhas palavras, tu te multiplicarás. Você entendeu? O que acontece com um grão, Jesus disse, um grão de trigo lançado na terra? O que, tem que acontecer com aquele grão para poder nascer um brotinho de uma ervinha e lá adiante depois dar lindas espigas de trigo? O que, tem que acontecer com aquele grãozinho? Tem que morrer. Quando você morre para ti mesmo, quando você é humilde, você está morrendo para você mesmo. Sabe o que acontece? Deus vai te levantar. Quando você está vivendo na porta estreita e vivendo nesse caminho estreito, Deus. pessoas, e às vezes cristãos e não cristãos. A gente fica olhando a vida das pessoas, você não fica? Não é falando dos outros, é observando. Sabendo os princípios de Deus, como a vida funciona, eu fico olhando e às vezes eu já digo, às vezes até para minha esposa em particular, aquilo lá vai dar errado. Aquela pessoa vai dar errado, ou ela pega e me diz, ou vocês também já começam a conhecer como funciona os princípios divinos. O que dá certo e o que dá errado. Pode ser com, às vezes, uma empresa, pode ser com um pastor, pode ser com uma igreja. Começa a soberba tomar conta. Deus derruba. Porque quem é soberbo tem dentro de si um princípio diabólico. Porque Satanás, quando não era Satanás, era anjo de luz, o que ele queria? Subir, tirar Deus do trono. Qual o princípio de Deus para as coisas funcionarem? É descer. Aí Satanás nunca vai te pegar quando você for humilde. Sabe por quê? Porque ele só sobe. E você está descendo na humildade, ele não desce. Ele nunca te encontra, porque ele não vai ser humilde nunca. Quem te encontra na humildade? Quem desceu do céu? Jesus. Quando você é humilde, você encontra Jesus. Por isso que muitas pessoas eram orgulhosas, às vezes bem-sucedidas, e isso e aquilo, e caíram. E aí se diz popularmente, eu estava no fundo do poço, e lá no fundo do poço me converti. Sabe que isso é verdade? Porque quando estava no fundo do poço, quebradinho, alguém se orgulha de estar no fundo do poço? Não, ninguém é louco. No fundo do poço, quebrado, daí se humilhou até para Deus. E aí disse, lá do fundo do poço, Deus me ajuda. E aí se converteu. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, têm que descer ao máximo para poder encontrar Deus lá embaixo. Jesus disse que nós vamos encontrar quando entrarmos pela porta e o caminho estreito. É, irmãos, andar com Jesus é maravilhoso. Tem algumas coisas, alguns princípios de Deus que nós precisamos cumprir, senão não funciona. Senão não funciona. As multidões, o Senhor Jesus diz, que elas não querem saber de caminho estreito. Elas querem o caminho largo. Vamos dizer agora também, eu estava falando basicamente aqui de humildade. Você viu como é que continua essa palavra bíblica no versículo 15? Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, 7:15 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam, de que maneira? Disfarçados em ovelhas. O caminho largo tem uma marca. Ele vive no disfarce. Ali fala dos profetas falsos, mas eu queria ampliar mais isso. No caminho largo se vive de aparência. O falso profeta não está aparentando ser ovelha? É uma aparência, mas dentro é lobo. O caminho fácil, ele é um caminho da hipocrisia, que quando está, digamos, num ambiente tem uma máscara, quando está no outro ambiente tem outra máscara, e quando está no outro tem outra máscara. Meus irmãos, esse é o caminho fácil. O caminho do Senhor, tu é sempre o mesmo. Tu é cristão aqui dentro da igreja, tu é cristão lá no teu trabalho, tu é cristão no lazer, quando está fazendo um passeio, tu é sempre cristão. Nem poderia ser diferente. Essa semana nós estamos lendo em casa uma passagem bíblica que nos marcou muito. Pergunta assim o profeta: pode o etíope, no caso, vamos atualizar para nós, pode o negro mudar a cor da sua pele? Não. Pode o leopardo apagar as suas manchas? Não. Quer dizer, irmãos, o pessoal que estava, vamos dizer, levou numa lavoura de trigo. O trigo estava recém brotando, bem pequeno. O meu curso de segundo grau também era técnico agrícola. Então era uma coisa que me interessava. E ele me perguntou assim, o trigo brotando: Paulo, tu conhece trigo? Conheço. E tu conhece joio? Não, joio eu não conheço. Aqui nessa lavoura, ele me mostrou assim, tudo brotinho novo. Aqui tem joio e tem trigo, tu sabe diferenciar? Eu não. E ele disse, eu sei. Sabe por que ele sabia? Porque ele tinha sido ensinado a diferenciar. Às vezes tem gente que até pode parecer cristã. Espera dar os frutos primeiro. Espera dar os frutos. Mas o irmãozinho é uma bênção. Espera aí. A bênção da fala é uma coisa e a bênção da produção de frutos é outra. Uma pessoa às vezes se converteu há pouco tempo. Amém, está convertendo, mas tem que dar fruto. Tem que mostrar que está andando pelo caminho estreito e que fez a escolha de se manter no caminho estreito. Vocês sabem, outro dia eu dei um dado aqui. Dizem que no Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas desviadas da igreja. Mais de 30 milhões. É muita gente. Que passou pela igreja. Mais de 30 milhões que um dia entraram pela porta estreita, saíram da porta estreita e foram de novo para a porta larga. Será que tem alguém desses 30 milhões aqui? Tomara que não. Tomara que não. A palavra do Senhor vai nos mostrando. Mais adiante, no capítulo 7, você pode ver, a partir do versículo 24, fala uma história de dois homens que construíram casas. Vocês viram aí? Os dois fundamentos, né? Esses homens, eu vou contar essa história para vocês. Jesus diz: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouviu e praticou, rocha. Todo aquele, pois, que não ouve a minha palavra e não a pratica, é comparado a um homem insensato, a um homem louco que construiu a sua casa sobre a areia. E vindo os ventos e as chuvas, e deram com força contra aquela casa, e ela desabou. Por quê? Diz ali, porque fora construída sobre a areia. O caminho largo é um caminho de obra sobre a areia. Amém. O caminho largo. Jesus disse, é o caminho da destruição. Você pode dizer, pastor, eu sou crente, eu estou no caminho estreito. Então tu tem que viver como vivem aqueles que estão no caminho estreito. Sei lá, você tem um amigo que nos seus negócios mente. E ele mente para tirar lucros disso. Você não pode acompanhar esse amigo. Pode ser uma pessoa conhecida sua. Pode ser um colega de trabalho, mas você não pode acompanhar ele. Ele está num caminho, você está no outro. Você tem uma pessoa que pode ser amiga sua, e aí está dando um programa de televisão ruim, tem uma baixaria na televisão, e você está visitando aquela pessoa e está na sala dele, e ele está ali se deliciando com aquelas pornografias ou coisa do gênero. Oh, não posso ofender meu amigo, afinal estou na casa dele, estou na sala dele, seus. Você não pode caminhar nesse caminho largo com ele, ainda que seja na casa dele. Você pode dizer, se esse é o programa que tu queres assistir, eu queria te pedir licença. Não faz parte da minha vida essa programação. Entenderam, irmãos? Às vezes a gente está no caminho estreito, vivendo com o Senhor, mas de vez em quando dá um pulinho para o largo. E aí volta de novo para o estreito. Sempre no estreito. Porque quantos deram um pulinho para o lado e ficaram lá? Quantos? Diz as estatísticas, mais de 30 milhões. Só no Brasil. Mais de 30 milhões. Diariamente nós temos que fazer decisões. Jesus diz, entre pela porta estreita, esse é o caminho. E os discípulos entraram. Quando você está no trânsito, trânsito congestionado, você nervoso, você dirige como um piloto do caminho largo ou estreito? Pastor, para que perguntar isso? Você dirige como o pessoal do caminho largo e botando mão para fora e fazendo pessoa mais calma no trânsito, né? Amém, mulheres. Bom, estou ouvindo umas irmãs aí, são médios também, não são tão calmos. Irmãos, nós temos que mostrar a nossa vida com Jesus, que andamos no caminho estreito de tudo. Quando alguém te provoca a tua ira, alguém quer te tirar do sério, te mantém calmo no Senhor. Quando alguém te faz uma injustiça, apresenta para Deus. Continua vivendo no caminho estreito. Nós não vamos ficar devolvendo ofensas. Não vamos, não. Eu gosto muito dessa palavra que o Senhor disse aqui no início do capítulo 5 de Mateus mesmo. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque os limpos de coração vão ter uma bênção. Qual é? Verão a Deus. Você quer ver Deus? Você quer experimentar Deus? Então o coração tem que ser limpo. Limpo de orgulho. Limpo de aparências, de viver de aparência, como dizia ali. Limpo de hipocrisia. Limpo de maldade. Limpo de raiva. Limpo de tudo. Aí você vai ver a Deus. Há uns dias atrás teve um pastor evangelista em Curitiba, chamado Monk. E alguns irmãos aqui da igreja foram lá participar desse programa. Não, Curitiba não. Belo Horizonte. Esse pastor, Deus tem usado muito ele em milagres. Pessoas aleijadas andam, cegos enxergam, surdos ouvem. E ele faz reuniões evangelísticas na África, todo o continente africano, reúne em cada reunião mais de 1 milhão de pessoas. Um homem despedido, eu sou Jesus Cristo da atualidade. Não, o que Deus tem feito através dele, milagres, alguns semelhantes ao de Jesus mesmo. E esses irmãos que foram daqui conversar, estiveram lá na reunião, diz que o homem é de uma simplicidade. É assim, irmãos. É Deus que está operando, e não é ele o milagreiro. Deus só usa ele para fazer os milagres. É muito fácil uma pessoa dessas podia estufar o peito. Não. Um homem simples, que recebeu um recado do Bin Laden há pouco tempo, que o Bin Laden mandou dizer que ia matar ele. Você já pensou no nível das coisas? E Deus guardou esse irmão. E tem guardado. O nosso Senhor Jesus reunia em torno de si multidões. Queriam elevá-lo a rei político uma vez. O que Jesus fez? A Bíblia diz. Jesus saiu de fininho, no meio da multidão, foi lá para o interior, para umas montanhas, orar. E ele disse, o meu reino não é deste mundo, não é da maneira de governar os governantes. O meu reino é o reino dos céus. É um governo interior em cada coração. A porta estreita, irmãos. Esse é o caminho da igreja de Jesus. Se você é da igreja de Jesus, porque hoje tem igreja de denominação por tudo, né? Mas a igreja de Jesus só uma na face da terra. Independente de denominações. Se você é da igreja de Jesus, você necessariamente tem que ter um dia entrado pela porta estreita. Que Jesus disse, eu sou a porta. Você tem que ter te convertido e ter te mantido na porta estreita. Propostas para ir para o lar, deve ter toda hora, não tem? Toda hora. Vai, faz uma coisa errada, faz isso, faz aquilo outro. Fica no certo. Conversei essa semana com uma pessoa que é uma autoridade. Mundo aí jurídico, ela me perguntou assim, Paulo, na vida ainda o mundo tem mais pessoas do bem ou do mal? Pergunta difícil hoje, né? Se você olhar a televisão, o jornal, você vai dizer: tem mais pessoas do mal. Mas na população em geral, pessoa simples, cidadão normal que anda de trem, de carro, de ônibus, em geral, são pessoas de bem ou tão totalmente depravadas. Não, em geral, a gente vai dizer, não, são pessoas de bem, pai de família, mãe de família, jovens trabalhando, estudando, é ou não é? Eu disse, olha, em geral, as pessoas, não estou falando de cristianismo, estou falando pessoas de bem. Em geral, as pessoas de bem. Que tem seus problemas, mas tal, mas de bem. Ela me disse, mas então, o bem pode vencer o mal. Estava falando dessas situações Rio e Brasília. É quase difícil a gente acreditar que o bem vai vencer, né? Mas nós queremos. Apesar de tudo, quando eu ouço noticiários, eu enxergo o diabo dominando as autoridades. Vocês não enxergam? E leis, algumas até boas, mas não se cumprem. Outras são criadas já com segundas intenções. A gente enxerga. A porta larga. E algumas coisas sendo mais e mais alargadas pelo mundo, e é verdade. Aliás, eles poderiam fazer outra coisa do que isso. Não, eles trabalham para um outro reino, para um outro Senhor. Mas a igreja de Jesus tem que estar aqui, dando um bom testemunho da vida do Senhor. As escolhas temos que fazer todos os dias. E o Senhor diz aqui na palavra, dois caminhos, o da vida e o da morte. E nós temos que escolher todos os dias. Vida contigo, vida contigo, vida contigo, Senhor. A grande escolha de entrar na porta você já fez. Mas de se manter no caminho tem que fazer todos os dias de novo. Porque a proposta do lado de lá é todos os dias um convite, um convite, um convite para desviar você da vida de Jesus. Todos os dias tem isso. Mas eu sempre digo o que eu vejo aqui na Bíblia. Deus honra aqueles que se mantêm do lado dele. Deus honra. Veja a história do nosso Senhor Jesus. Ele estava descendo. Por que o diabo não pôde pegar ele? Porque o diabo estava subindo, estava em caminhos contrários. E ele queria que Jesus se humilhasse. Vou te dar todos os reinos desse mundo. Eu não preciso disso. O Senhor Jesus. Vai tentar te fazer inchar o peito, encher a cabeça de bobagem ou de orgulho, e você daí não pode mais pensar. Diz-me uma vez uma historinha que duas pessoas estavam carregando a cruz, como se fosse a cruz da vida mesmo assim. E as duas cruzes muito pesadas. E lá pelas tantas, um disse para o outro, ah, eu não aguento mais, está muito pesado, está difícil, eu vou cortar um pedacinho. O outro diz, olha rapaz, não corta, mas eu vou cortar. E chegou lá e tirou uns 30 centímetros da cruz. Devia ter uns 5 metros aquela cruz. Lá pelas tantas, aquele que já tinha sentido cansado e sobrecarregado, eu vou cortar mais um pedacinho. Não corta, rapaz. Deus é para nós. A cruz tem que ter uma bênção lá adiante, não é só a cruz por si só. Não, mas eu vou cortar. E assim foi cortando, cortou uns 2 metros de cruz. Chegaram os dois num lugar e tinha um riacho. E agora, o riacho precisava de uma madeira longa. Como antigamente o pessoal que se criou aí conhecia pinguela, né? Conhece pinguela? Era uma madeira que se botava em cima de um riacho para a gente atravessar. E aí, aquele que cortou a cruz madeira da cruz dele não alcançou o outro lado. Irmãos, você pode dizer, pastor, estou passando um momento difícil. Fica fiel. Fica no caminho estreito, porque quando a gente está num momento difícil, sabe qual é o perigo? Eu vou dar um jeitinho para aliviar a minha vida. Eu vou fazer uma coisa, vou aprontar, ou vou deixar até um ódio entrar no meu coração? Isso seria como você querer cortar um pedaço das suas mãos. Não corte. Diga, Senhor, atrás dessa cruz tem que ter uma bênção. Atrás desse sofrimento, ele não existe por si só, tem que ter uma bênção. E atrás do sofrimento de Jesus tinha a maior bênção que a humanidade já experimentou. A maior bênção. A nossa reconciliação com o Pai Eterno. Jesus chegou a dizer, Pai, se dá para desviar essa cruz, desvia para mim, Senhor. Mas Deus deve te dizer, não, filho, tu tem que passar por isso. E ele disse, sim, Senhor. Não fuja. E no meio da luta, não penda para o caminho largo. Fique vivo. Fique vivo. Deus vai te honrar. Eu gosto muito da palavra que Davi disse no Salmo 37, versículo 25. Lá diz, fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Fica fiel. Fica fiel. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não pende para o caminho dos maus. Lá no Salmo número 1, diz, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lá diz qual o fim deles. Eles vão ser levados como a palha leva o vento. Esse é o fim deles. E perecerão. E aí o salmo continua depois e fala dos justos. Os justos serão como árvore plantada à beira do riacho. E na volta vai estar tudo murcho. E aquele justo, árvore bem regado com a água do Senhor, reverdecerá e no devido tempo dará os seus frutos. Justo. Sempre é perseguido. Pode, desde as primeiras páginas da Bíblia. Caim já matou o Abel. O carnal sempre persegue o espiritual. Pode ler toda a Bíblia. E na sua vida, se você é um crente espiritual, alguém sempre está te perseguindo. Porque o carnal persegue. Lá em Gálatas capítulo 4, lá diz que o filho da carne, falando do filho de Abraão, o Ismael perseguia o filho espiritual que era o Isaac. É assim. E se porventura alguém que é filho da carne, não filho de Deus, só filho da humanidade natural, está te incomodando, se você é espiritual, continue espiritual. Não te torne carnal. Isso que eu estou falando. Você está no caminho estreito, continua no estreito, porque eu vou me enraivecer, eu vou. Não, continua ali. Leopardo não pode tirar suas manchas, nem o negro mudar a sua pele. Agora, o contrário é possível. Tem homem de Deus, mulher de Deus, sem pessoas limpas, um dia se tornarem sujas de novo. Então não se queiram se manter no caminho estreito. E hoje eu trago essa palavra, irmãos, porque nós temos a ceia do Senhor. E pode ser que você sabe que você tem andado com Deus, mesmo com suas dificuldades, você tem andado com Deus. De repente, enquanto eu trazia essa palavra da parte de Deus, você percebeu, ai, nesse assunto da minha vida, eu estou indo no caminho lá. Volta. Volta, Senhor. Tu não estava nem desviado, não estou falando de desviados. Eu estou falando de alguém que estava tomando um rumo para o lado, um rumo lateral. Volta para o caminho do Senhor. Às vezes a pessoa, uma coisa simples, está num aperto de vida, e aquilo que eu disse, tem que dar um jeito. Mas o jeito que nós temos que dar sempre tem que ser um jeito, a forma daqueles que andam no caminho estreito. Não é um jeito igual o mundo dá. Vocês me compreendem? Sim, né? O jeito, a moda do Senhor. Esse é o jeito certo. Amém? Nós queremos tomar a ceia um pouquinho. E os irmãos vão preparar, já podem ver para nós ali. Só o louvor, eu podia vir aqui para cima, faça um favor. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Não tem um momento agora para a gente também pedir pela misericórdia de Deus. Se nós estamos, às vezes, dando um passinho para o lado, como diz a Bíblia, para a direita ou para a esquerda, qualquer um dos lados é perigoso. Fale com o Senhor, quero te convidar assim, você fechar os seus olhos para não ficar disperso. Se você já entrou pela porta estreita, então Deus me ajuda a me manter no caminho estreito. Lá fora, no caminho largo, vale tudo. Não tem restrição nenhuma. Mas no caminho estreito tem restrições dadas por Deus. Mas é um caminho da vida. É um caminho da bênção. É um caminho que conduz para Deus. Lá no caminho largo não há freio na língua. Ações más, nas inclinações do coração, não há freio algum. Tudo é permitido. Pela porta estreita, o que levamos na bagagem do coração é dito pelo Senhor. Se você alguma coisa, mesmo que foi esta semana, caminhou um pouquinho pelo caminho lá, volta, volta agora, firma tuas convicções novamente, firma tua fé. Se você caiu em alguma tentação, ainda que foi uma tentação mental, que ninguém percebeu, pede para o Senhor agora, para o Senhor arrumar a mente, arrumar o coração. E antes de tomar ceia, conserte todas as coisas com o Senhor. O Senhor te ama. Ele sempre tem o melhor para ti. Pai amado, nós te agradecemos por isso. Pelo privilégio, Senhor, de poder ter o Senhor na nossa frente. E o Senhor mesmo disse, eu sou o caminho. Então nós andamos naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor ensina. Obrigado porque podemos um dia entrar por essa porta estreita e tivemos que deixar assim muita coisa para trás, Senhor. Quanta bagagem imunda nós trazíamos no passado. Quantos pensamentos errados, fé errada, conduta errada, isso ficou lá para trás, glória a teu nome, porque quando te conhecemos, o Senhor já disse, deixa isso para trás. E se porventura qualquer coisa errada de novo está sobre nós, pedimos agora clareza e nos dá um coração que toma uma decisão certa. Estamos, sim, todos os dias em encruzilhadas. Há setas, siga para cá, siga para lá, siga para lá. Mas o Senhor já nos diz: sigam a mim e a ti que seguimos Jesus. Custe o que nos custar. Te amamos, Jesus. Te pertencemos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado que nós podemos tomar a ceia agora, lembrando o teu sacrifício na cruz. E o Senhor não cortou um pedaço da cruz. O Senhor não fugiu do sofrimento que tinha que passar. Obrigado, Jesus. E aquilo que cabe a nós na cruz, ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Sem murmuração, sem um coração ruim, mas sempre confiando que atrás da cruz há uma grande bênção. Obrigado, Jesus. No teu nome oramos, pedimos o perdão dos nossos pecados e a paz do céu. Pode agradecer a Deus pela cruz. Quem aqui está carregando alguma cruz? Aliás, todos têm que estar, né? Só que às vezes uns estão com ela mais pesada alguns dias, alguns tempos. Quem está passando um momento difícil? Até alguns vieram aqui na frente. Faz um sinal aí para mim de novo. Quem está passando um momento difícil? Está em luta? Creio que Deus falou bastante com vocês, né? Não corta a cruz. Não há nada nesse mundo sem o propósito de te abençoar. Lembra o que diz Romanos 8:28? Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até uma cruz. Às vezes um problema. Essa semana minha esposa me falou de um versículo que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. E a palavra paz significa shalom. E shalom no Antigo Testamento era prosperidade. Paz interior também. Era saúde. Era um bem-estar geral. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamento de shalom. Aconteça o que acontecer, há uma bênção. Muita bênção de Deus vem embrulhada num pacotinho feio. Às vezes vem um problema, atrás do problema tem a bênção. Hoje nós estamos acostumados a papéis lindos de presente, né? Acostumados na sociedade moderna, tudo bem. Mas muito presente de Deus vem num papel feio. E diz: eu não quero. Calma, não diz não quero. Pergunta: Senhor, o que tens aí dentro para mim? Como a bênção, Jesus. Mas nesse pacote, Senhor. Exato. Quem diria que tinha uma bênção lá no crucificado? Quem diria? Ninguém, né? Mas tinha. Até hoje a bênção da cruz veio sobre nós. A bênção da vitória de Jesus. Aleluia. Mas me dá vontade de passar a manhã inteira falando com vocês, Senhor. Vocês, mas não sei se vocês estão com vontade de ouvir a manhã inteira.